Leste, CH, o mundo dá volta. E o rap incomoda. E o rap não é moda. Moda não é moda, é bomba química. Defesa própria, vestida conforme a fome. O ódio, o desespero de quem não dorme. Não dorme, não tem onde dormir. Mas mesmo assim se mantém firme, forte, lutando contra a fome. Os pilantras, por isso que vi. Pode vir, aqui eu medi. Extrema coragem com a comunidade agir. Não deixa padecer, com solidariedade proceder. União, raça e extinção. Os malandrão diz que pá, pá, impera. Domina a favela, famílias na miséria. Conspiração na mesa, falta o pão. No cachimbo não, falta a droga. Tanto quanto falta crianças dentro da escola. Quem se importa, ninguém se importa. Enquanto ele não tá armado, batendo de porta. Importa, colocando em risco sua família e você. Que dele nunca quis se aproximar. Agora ajoelhado pedindo pra ele não te matar. O rap tá mal. Fracasso governo, cadê respeito? Justiça tá morrendo. Polícia mata sem dó na lei dos justiceiros. Daria um filme pra...